DJ Boy. Passa a visão. DJ Victor. Jorge the best beat maker. É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa. Prometi pra ela que ia fazer o jogo virar. Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa. Ainda vão falar que é sorte quando os meus trampos vingar. É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa. Prometi pra ela que ia fazer o jogo virar. Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa. Ainda vão falar que é sorte quando os meus trampos vingar. Deitei bom tempo, enfrentei todos os contratempos e parti pra evento. Eu fui mais eu no meu veneno. Dentro dos pensamentos, a melhora pra minha coroa nunca falta. Fui desenvolver, a tal da tag vai chegar, mas nunca foi meu foco. Sei que a bandida é interesseira e nunca foi negócio. Deixei ela de boca aberta igual jacaré da minha polo. Mas ficar não posso, só que ficar não posso. Então não foi de marcha. Saúde, paz, família, amigo, tá priorizado. Mas quando der, cê tá ligado que nós tomamos destilado. Forte abraço aí, nós vai mandar daqui. Que nós não pode parar, não pode frião na favela. Hoje o torpedão nós vai botar pra acelerar. Ronald de Naveira, minha mãe já guerreira. Olha seu filho como ele tá, de peão na favela. Hoje o torpedão nós vai botar pra acelerar. Ronald de Naveira, minha mãe já guerreira. Olha seu filho como ele tá. Bota um sorriso na tua cara que o dia tá lindo. Por vez tava na beira de um precipício. E o mundão tá aí, pra quem quiser baixar. Quem não quiser limpar, só faz favor de não atravessar meu caminho. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que nós investe forte pra depois contar no giro. O foco é o cofre da família, um sorriso. Então sem boi pra loque, esses nós tira de giro. Eu falei que o mundo ia ser lindo pra nós. E nossos trampos um dia iria virar. E todos nós que só correm com feroz. E quem for nós é nós. E quem não for nem pá. Que o mundo ia ser lindo pra nós. E nossos trampos um dia iria virar. E todos nós que só correm com feroz. E quem for nós é nós. E quem não for nem pá. No dia a dia que nós vê quem fecha de verdade. A simpatia eu deixo por sem criatividade. E quem diria eu pilotando a meca na cidade. Sem simpatia passa tama e natividade. Lancei a nave que é o sonho que todo favelado tem. Passei na rua e gritarei, tá porra, agora a NASA vem. Não que eu queira me gabar pra ser melhor que alguém. Mas aprendi que aqui ninguém é melhor que ninguém. Enquanto eles ostentavam e a Timarina, eu fazia o corre e juntava e a Dona Maria. Fazia o rango e eu jantava e agradecia o dia. Rasgava várias madrugadas contando minhas milhas. Ô, minha velhinha, vai. Chorei naquele dia que a chuva caía e molhava o barco dos cria. Mas hoje em dia te vejo assim tão linda. Sorriso que fascina e sua preocupação é sua neta dentro da piscina. Te pego na janela olhando a paisagem. Te pego e abraço, tá pensando que é miragem. Feliz que aqui que cê vai ver se não é verdade. Vem se fazendo rima e não fazendo trairagem. Vem se fazendo rima e não fazendo trairagem. É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa. Prometi pra ela que ia fazer o jogo virar. Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa. Ainda vão falar que é sorte quando os meus trampos vingar. É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa. Prometi pra ela que ia fazer o jogo virar. Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa. Ainda vão falar que é sorte quando os meus trampos vingar. Pega a visão, é nós que faz a tradução de uma realidade. E fez virar a introdução em um funk consciente. Mas consciência em certas horas é insanidade. Nasci chorando pra morrer vendo os meus sorridentes. Estruturando cada vez mais meu alicerce. Tô empenhando e cada vez mais me motivando. Vida me traga com luta, só o que nós merece. O resto é lucro e nós segue xingando. E só sempre plantando bem, nunca plantando não. E sem julgar ninguém, já que eu não sou melhor. Deus me diz quem é quem, eu só vejo o pior. Pra quem não quer meu bem, mas vai cair que nem efeito dominó. É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa. Prometi pra ela que ia fazer o jogo virar. Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa. Ainda vão falar que é sorte quando os meus trampos vingar. É que faz um tempo que eu não vejo a minha coroa. Prometi pra ela que ia fazer o jogo virar. Trampa atrás de trampa, eles acham que eu tô à toa. Ainda vão falar que é sorte quando os meus trampos vingar. Mica aqui na voz, família. Música é minha coroa aí, mas eu particularmente mesmo já minha parte, tanto parte quanto o refrão, fui puxando, mas como eu moro em São Paulo hoje, né? Assim, tenho residência na Baixada, que minha mãe mora lá, e tenho domicílio em São Paulo. Então eu vivo muito distante da minha mãe. Né? Eu fiz essa escolha, pra mim tá mais distante, mas também dando a melhora pra eles, né? Hoje, do que a gente vivia 10 anos atrás, melhorou muito na sua vida, graças a Deus, tanto minha vida quanto da minha mãe. E não posso nem falar que foi graças à distância, né? Mas foi graças à minha força de vontade também e a minha luta que é constante, e hoje não é diferente. Então a música explica um pouco disso aí, da distância, mas que tô distante, mas que tô procurando uma melhora pra gente também. E hoje eu consigo entender a distância que ela sempre teve de mim também, que antigamente a gente quando é mais novo, a gente cobra um pouco, né, do nosso pai, da nossa mãe de estar distante. E hoje eu entendo que às vezes a gente tá distante, mas eu entendo que ela tava buscando a nossa melhora também, que nunca faltou nada, né, mano? Eu falo que eu passei muita vontade quando era mais novo, mas eu nunca passei fome. E eu vou nessa luta hoje pra eles não passar a vontade que eu passei. E enquanto eu estiver por aqui, independente da distância, vai ser a mesma batida sempre. E a coroinha tá ligada. A rapaziada também veio na mesma batida. CBzinho, Ariel e o Kelvinho, né, mano? Os caras vieram na mesma batida aqui, explicando um pouco da vida deles também. Então espero que vocês gostem da música Minha Coroa, que é dizendo pra você dar mais valor pra sua coroa também. A gente tem que buscar nossa melhora. E não depois que a gente alcançar nossa melhora, nós queremos sair fora do barraco e deixar a coroinha sozinha, que sempre foi mal lutou, tá ligado? Por isso que eu bato nessa tese aí de tudo que eu vou fazer tem que vir sempre melhor pra minha mãe também. Se eu tô num carro legal, minha mãe tem que estar num carro legal. Se eu vou pra casa legal, minha mãe tem que estar na casa dela legal também. E através do meu trabalho, graças a Deus, eu venho acontecendo isso daí, mano. O que eu venho buscando, né? Vem acontecendo. A distância às vezes bate a saudade, bate aquela saudade daquele rangão também, que tempero da coroa não tem outro, né, mano, na vida. Mas a gente vai aí superando essas paradas aí. E vambora, mandando marcha no trampo e respeitando a coroa sempre. Tamo junto. Sem simpatia, passa, tamo aí na atividade. Lancei a nave que eu sonho que todo favelado tem. Passei na rua e gritarei, tá porra, agora nas vem. Não que eu queira me gabar pra ser melhor que alguém, mas aprendi que aqui ninguém é melhor que ninguém. Enquanto eles ostentavam e iate marina, eu fazia o corre e juntava e a dona Maria. Fazia o rango e eu jantava e agradecia o dia. Rasgava várias madrugadas contando minhas milhas. Ô, minha velhinha, pai, chorei naquele dia que a chuva